What do we do now, Sheriff? Now, we ride. Bem-vindos à edição em direto do Director's Cut. Yay! Digo Tiago Alves e, para variar, com Pedro Figueirinha e António Mendes. Olá! Estamos a muitos filmes? Sim, pode-se dizer que sim. Nem por isso, mas estou à espera do diálogo de hoje para saber se vale a pena ver Ghost Rider ou não. E porque também já sei que este vai ser mais um episódio do Clube de Fãs Oficial do Michael Fassbender. Isso é todas as semanas. Todas as semanas estão um clube de fãs do Michael Fassbender. Já, yeah, está fixe. Sim, senhor. Ora, em relação a notícias, muita coisa se tem passado. Como por exemplo? Como por exemplo um novo filme do Hércules com o The Rock. Já fizeram um filme do Hércules com o Schwarzenegger, porque não um filme do Hércules com o The Rock? É a ser o novo. Mas porquê outro? Ainda por cima do Brett Ratner. Brett Ratner, de quem falámos ontem, realmente, porque é o acusador do X-Men 3, que eu levei na cabeça ontem por ter falado nisso, mas eu continuo a achar que ele é competente para filmes de ação. Ouvir-te o rádio. Não, sim. Microfone. Agora já estou. Agora já estás. Finalmente. Bem, boa noite a todos outra vez. Isto é o Pedro Figueirinha que está a falar. Para quem ainda não conhecia a voz, isto em direto realmente é diferente, mas pronto. falando do tema atual, que é o Brett Ratner, ele para filmes de ação e para filmes de divertimento, ele é competente. Apesar de vocês acharem que o X-Men não tem a mesma carga. Eu acho que é giro. Não acho que seja a coisa mais espetacular do mundo, mas do ponto de vista de entretenimento, que é isso que pedes também em parte naquele filme, ele não desaponta. Até porque o Brett Ratner é o realizador da saga Rush Hour, que também é competentíssimo nesse ponto. Estás a ver? Os dois primeiros, talvez. O terceiro já foi mais um encher chouriços, que não era propriamente necessário, mas pronto. Como os dois primeiros deram bastante dinheiro, eles acharam bem que seria um bom investimento. A carreira do Chris Tucker também precisa de qualquer coisinha. Ele só faz aqueles filmes. Sim. Ele não fez mais nada. Ele não fez mais nada. Ele continua a ser conflito com o Chris Rock, mas é realmente dos dois. É... o Chris Tucker sim. E o Chris Rock, pronto, enfim. Um deles é bom, o outro não. Ele chegou a ser falado para o novo filme do Quentin Tarantino. Pode Django Unchained, sim. Sim, para, mas para o principal. Enfim. Não posso. Tens de confiar no Quentin, mas sabe o que é que faz. Sim, eu tenho de confiar no Quentin, mas assim, tipo, eu nunca pensaria. Quer dizer, eu por acaso tive pena que o Will Smith não tenha aceito o papel de Django. Epá, já estou farto do Will Smith. Eu gosto do Will Smith, mas já estou farto dele. Há quanto tempo é que tu não vês o Will Smith? Praticamente desde a Busca da Felicidade, ou do 7 Pounds. Seven Pounds já vai. E isso aí foi há milénios. Portanto, basicamente, como é que podes estar farto do Will Smith? Ele não aparece há que séculos. Está bem, mas ele teve uma fase em que estava em tudo. E agora estamos a falar do Rock. O The Rock agora está em tudo e está a tomar os franchises todos. É o Jessica Chastain dos filmes de ação. É mesmo. É o Samuel Jackson do Samoa. Está a monopolizar o mercado. Sim. Agora também vai sair com aquele filme que é o a Viagem ao Centro da Terra 2. Agora, é que eles não vão ao Centro da Terra e vão a uma ilha. Ah, Ilha Misteriosa. É aquilo que é do Júlio Verne. Eles está mantiveram... lá Michael Caine! Está lá Michael Caine, atenção. Eles mantiveram uma espécie de continuidade. Claro que filmes relativos à Ilha Misteriosa, há um que é superior a outros todos. Que é uma produção da Hallmark televisiva. O quê? Com o Patrick... Exatamente. Não sei quantos. Mas quem é que é o ator principal? Pai, eu estou a tentar ainda me lembrar qual é que é o nome do desgraçado do Patrick não sei quantos. Só estou a lembrar do Patrick Swayze. Adivinha o Patrick Stewart. E o ator principal da Ilha Misteriosa dessa produção é o Kyle MacLachlan. Exatamente, pronto. É isso mesmo. Exatamente. Uma referência de Pedro Figueirinha é Kyle MacLachlan. Já não fazia uma há muito tempo, nem no site, nem no programa. O meu man crush eterno. Então não era o Michael Fassbender? Não. Já tínhamos. Não, o Pedro foi sempre o Calvo McQuarrie. O Michael Fassbender é o nosso man crush. E o Power Ranger Verde? O Power Ranger Verde nunca chega àquele nível. Isso é uma feliz memória de infância, mas não passa disso. É um baby crush, não é um man crush, é um baby crush. Um child crush, se calhar. Mas sim, o The Rock hoje em dia está em tudo e está a tomar os franchises de toda a gente. Agora no segundo G.I. Joe também é ele. Já. não vi o primeiro, não, não parece que vai ver o segundo. Olha que vale a pena. Acredito que sim, acredito que sim. Aquela cena com os fatos. Eu não vi o primeiro, mas eu estou com vontade de ver. Epá, por mais mal que seja, é o Stephen Sommers. O Stephen Sommers, por muito estúpido que por muito estúpidos que os filmes dele sejam, que de facto são. Stephen Sommers é responsável pela Múmia, não é? É, sim, exatamente. É a Múmia, o Regresso da Múmia, a Múmia 3. Mas o meu filme favorito dele nem sequer está aqui referido. Que é o que Deep Rising. Deep Rising é um fantástico filme. Sim. Deep Rising. Então e o Van Helsing? É pá, o Van Helsing. O Van Helsing é assim do género dos meus guilty pleasures favoritos. Sabes quando é que foi a primeira vez que eu vi o Deep Rising? Eu vi o Deep Rising porque um colega meu quis comprar o Mortal Kombat 2 em DVD. E era naquela altura em que havia packs de 2 DVDs por 10€. E o Mortal Kombat vinha com o Deep Rising. Ele não fazia a minha ideia o que era o Deep Rising na altura e comprou. O Deep Rising, que é com um rapazinho chamado Treta Williams. Não é Treta, mas é quase, é Treat. E é com a Fênix, com a... É com aquela atriz tem um nome muito esquisito, Famke qualquer coisa. Famke Janssen. Exatamente. É, ela é dinamarquesa, acho eu. Não, acho que é sueca, mas. Pronto, ela é europeia, pronto. Whatever. Por assim dizer, é europeia. Famke Janssen. Foi o momento rapariga com a tatuagem de dragão. Exatamente. Em que eles têm que falar em inglês, mas têm todos o saco original à la livre. Sim. Próximas notícias. Próximas Siga, notícias. Sempre a acelerar. O Tim Burton vai se juntar outra vez ao Johnny Depp, se é que acreditam nisso? Oh não, não, não posso acreditar. Eu estou a rebolar no chão neste preciso momento. E supostamente em maio havia ele ia, de... ele ia quase caindo. Era não, quase, não, eu já tinha caído e estava neste preciso momento a rebolar no chão. O mesmo podia ser dito do microfone. Sim. Mas... Não é o Tim Burton que é casado com a Helena Bonham Carter? Sim. Eu não sei se ele é casado com a Helena Bonham Carter. Eu acho que ele é casado com os dois. Aquilo é uma relação poliamorosa. Mas este ponto com o Johnny Depp, ou ele já o devia ter pedido em casamento, ou no mínimo, viver juntos. Exatamente. Aquilo já é uma parceria eterna. Aquela relação tem que dar um salto. Para continuar, para ficar mais forte, aquela relação tem que dar um salto. A única coisa que faltou foi Eu não, acho que não é cameo nenhum, mas faltou a presença do Johnny Depp no Planeta dos Macacos. Que isto já é um clichê, não é um filme tão mau como toda a gente diz. Mas atenção, o Johnny Depp só começou. Ele fez o Edward Scissorhands e só depois, quando ele fez o Ed Wood, é que voltou a trabalhar com o Tim Burton. Portanto, e depois a partir daí é que teve sempre a fazer. Mas o Sleepy Hollow também é do Tim Burton, não é? É? Exatamente, mas é depois do Ed Wood? É, pois é, exatamente. Depois. É a segunda metade da década de 90, sim. E quer dizer, eu pensei que o Planeta dos Macacos era outra coisa, mas eu acho que ele estava. Ele supostamente era para fazer o papel do Mark Wahlberg, só que ele estava ocupado a fazer. Acho que era o Piratas das Caribas, portanto ele não pôde. Sim, acho que são da mesma altura, sim. Mas o Mark Wahlberg entrou com estilo. Sim. Mas de qualquer das maneiras, o Piratas das Caribas valeu uma nomeação para o Oscar do Johnny Depp. Sim, uma autêntica pancadinha nas costas de. Foste muito engraçado, mas deixa lá que isto não é para ti. Mas olha que para o Hollywood, agora o Hollywood já está a começar a ser coisa há não sei quantos mais, ok. Vamos estar coisas, mas normalmente antes era o. Moleque no 90 e etc. Era sempre a papéis com uma carga muito séria. E eu acho que, sobretudo a partir do momento em que foi Johnny Depp para o Jack Sparrow. Depois pôde haver o Robert Downey Jr. pelo preto no... Tropic Thunder. Tropic Thunder. E agora o outro ano, McCarthy para o Bridesmaids, portanto. Sim, sim. É sempre o outsider que na prática nunca vai ganhar, mas é sempre assim, um papel mais bem aceito pelo público, que o público também gosta. E penso que é nisso que consiste. Claro que o Heath Ledger também teve muito o fator à volta da morte dele. Sim, mas... Pronto, criou um hype desmedido à volta da performance... Também repara, na altura não sei se foi completamente nunca tinhas visto nada parecido com o Jack Sparrow. Agora sim, estás habituado a ver o Sherlock Holmes. Do Robert Downey Jr. que rouba uma data de maneirismo precisamente ao Jack Sparrow, mas o Jack Sparrow foi uma personagem totalmente, integralmente feita do zero pelo Johnny Depp. E quer dizer, é mais ou menos como o Joker do Heath Ledger. Não existe nenhuma coisa que tu possas agarrar na história do cinema que tenha um mínimo de como é que eu posso chamar de je ne sais quoi. Não, raio. Não, basicamente é uma performance de tal maneira original que é impossível a academia não passar à frente daquilo. Com o Johnny Depp concordo. Agora com o Heath Ledger, repara que aquilo Já há muita banda desenhada escrita relativamente ao Batman e já há muitas reinvenções tanto do próprio Batman como dos vilões. Mas o Joker, daquela maneira, não tinha sido. Normalmente ele era assim, tipo, o Joker. É um maníaco. Mas é o wise guy. É o, mais ou menos como o desgraçado do Mark Hamill interpreta na série animada e nos jogos, assim, e nos jogos também. Mas o Joker do Nolan e do Heath Ledger sai completamente desse esquema. É totalmente diferente do assunto. E o Heath Ledger basicamente fez um papel que é por aí simplesmente impossível de ignorar na história, não só do cinema atual, como da história do, como possivelmente na história do cinema, a coisa, porque ele é um vilão mais icónico da década da década passada. Não, por mais que vocês queiram a dar a volta, não existe um vilão que tenha marcado tanto as coisas, porque é o fantástico que há à volta do terrorismo e todos os medos que existem à volta do terrorismo, que a América a vive apavorada com isso, concentrados num único ponto. Sim, não, que é o, não discordo, é o Joker. Mas mesmo assim, não digo que seja merecido, mas digo que pronto, o próprio filme e a própria performance dele atingiram proporções um bocado desageradas. Ora, nesse ano ele competiu contra o Josh Brolin para o Milk, a Felicity Hoffman para o Doubt, Michael Shannon e o Robert Downey Jr. Pá, não, os outros não tinham qualquer hipótese. Sim. O Robert Downey Jr. não tinha de certeza. Sim, o Robert Downey Jr. até se falou que possivelmente era o Tom Cruise no lugar dele nessa nomeação, mas não acho que... O Heath Ledger realmente desses são os melhores, mas desse é o melhor, mas pronto, o Oscar dele, também coitado, o homem já não está entre nós, mas fica sempre marcado porque se calhar se ele fosse vivo, se calhar a Academia não arriscava e não lhe daria o Oscar, mas não sei. Já é entrar no campo da especulação e da divagação. Olha que eu não sei. Mesmo se ele estivesse vivo perante isto, seria um bocado difícil. O Seymour Hoffman teve bem, na dúvida. Para mim, quem ganhava, se não fosse ele, era o Philip Seymour Hoffman. Sim, está bem, ok. Mas o que é que tu queres? De toda essa gente, quem agora merecia mais ganhar, e era impossível negá-lo desde o início, era praticamente dos únicos Oscars que estava completamente fechado, é como o Christopher Plummer este ano. Os outros sim, estavam ok, mas não como é o Christopher Waltz do ano passado também. Exatamente, é essa história, é o mesmo. Relativamente a vilões icónicos, agora falando do Christopher Waltz, penso que também é dos melhores da década passada, porque ainda conta como a década passada. Sim, conta ainda como 2009, pá. Mas sinceramente o resto não me estou a lembrar assim de nada. Pois exatamente, estás a ver. Foi um vazio de vilões. Pelo menos nos filmes do género não há nada, sim, que se compare. Penso que os grandes vilões não estarão provavelmente no tradicional cinema pipoca. Também podemos se calhar considerar o Javier Bardem no Este País Não É Para Velhos como um dos, sim, melhores. Sem dúvida. E teremos e o penteado que... dele. Sim. É o pior penteado dos últimos anos. Segundo uma história de behind the scenes, foi basicamente quando os irmãos Coen puseram-lhe aquele penteado, o Javier Bardem olhou só ao espelho e disse assim: Eu não vou para a cama durante uma semana. É que é complicado. Mas em relação ao novo filme do Tim Burton, ao Dark Shadows, que é a adaptação de uma série de televisão que passava nos anos 60. Sim. Aquilo que não sei se está complicado, se está atrasada a produção ou a edição do filme, porque é suposto estrear em maio, ainda não há teaser, ainda não há trailer, só umas imagens ecas das personagens. Provavelmente será adiado. Provavelmente. Porque já há trailer do Frankenweenie que só sairá lá para o final do ano, e se for. Pois. Uhum. Tim Burton anda com muita originalidade. É muita originalidade refazer um filme que ele fez há uma data de tempo e não sei quantos mais, só que em stop motion, em que basicamente ele diz às outras pessoas o que é que elas têm de fazer. E adaptar séries de antigamente. Sim. Eu já não tenho muitas ideias. Eu por acaso pensava que o Abraham Lincoln Vampire Hunter era realizado por ele. Até parece que ele ultimamente tem andado a trabalhar com guiões originais. Ou isso no País das Maravilhas foi Sweeney Todd. O último que ele fez original acho que foi o Big Fish, porque de resto é coisa, até o Planeta dos Macacos é remake, pá. O Big Fish não foi nomeado nessa categoria, por acaso tinha sido aí ou não? Sim. Eu não sei, eu por acaso nunca vi o Big Fish, mas devias ver. O Big Fish é bastante engraçado, por eu acaso, lembro que vi na televisão na altura, também pequeno nesse campo, também nunca vi o Big Fish, mas é bom, Big Fish é bom. Uhum. Seal of Approval. Ora, não sei se vocês viram o Bill and Ted, os dois primeiros. Oh pá, o Bill and Ted eu adoro tanto. O primeiro eu adoro tanto, é outro dos meus guilty pleasures favoritos. O Ken Reeves nesse está absolutamente espetacular. Nunca vi. Boca! Não viste o primeiro nem o segundo. Mas é do Bill and Ted que apareceu. Sim. Aquele meme do Conspiracy Kian, não é? Sim, é o Conspiracy Kian, é daí. Conheço o Conspiracy Kian. Uou! Mas atenção, o segundo filme não é tão bom como o primeiro. Não, é coisa, mas tem uma piada que é uma running joke durante todo o filme, ao sétimo selo. E ao Star Trek também existe outra, que é durante todo o filme ao Star Trek, mas de resto não tem assim, não tem a piada do original. E sinceramente, eles estão agora a pensar fazer o terceiro. Epá, eu duvido que vá resultar. Aliás, a ideia que eles têm é absolutamente deprimente. Não vi qual é a ideia. É, supostamente eles estão no futuro e apercebem-se que nada daquilo que estava previsto aconteceu. Então têm de ir ao passado e ao futuro para descobrir o quê? No que é que eles erraram? Epá, isso é daquelas cenas que no papel pode parecer estúpido, mas depois com estes dois a fazer de malucos pode ser que funcione. Sim, pode ser que seja um tearjerker tipo... Não, um tearjerker não, mas mais ou menos assim, tipo os marretas. Sim, vai ser uma comédia um pouco ambiciosa a jogar pelo seguro. Mas também com esse tipo de premissa depende realmente de quem é que vai escrever aquilo. Quem deve estar todo contente é o Alex Winter. Tipo, já não entra em filmes há uma camada de tempo. Que volta para a ribalta, coitado. Ribalta quer dizer, faz um filme zeco. Pronto, para a atenção Adeus. Pública. Para spotlight. Bom. E estávamos a falar dos marretas. E estes tipos partem-me todo. Porque o Jason Segel escreve músicas para os marretas, atua nos marretas, faz praticamente os marretas voltarem com a glória de antigamente e depois não vem para a sequela. Não o querem? Oh. Nada. Jason Segel é provavelmente neste momento a pessoa mais bem disposta de Hollywood, o nice guy. E é mais pirosa de Hollywood. O guy next door. Não, mais eu já disse isto. Por mais porreiro que ele seja, ele tem uma cara que é impossível. Até a desgraçada da verruga que ele tem é pirosa. Mas ele é um lovable goof, meu. É um average Joe. Está bem, ok. Não interessa. O tipo tem uma cara que é tremendamente pirosa. É impossível uma pessoa a ser mais pirosa do que a ter uma cara mais pirosa do que aquilo. É que os lábios, a coisa, a maneira de olhar, então... a meio néxia é estamos tão superficialistas. Realmente, a julgar as pessoas pelo aspecto físico, coitado do senhor. Não, mas é que é verdade, é impossível. Vem-me de dentro, eu não consigo olhar para Jason Segel e dizer: bom, isto aqui é um gentleman e não sei quantos mais. Não, aquilo é piroso! Ele é um lovable goof, como eu já disse. Ele é um tipo genuinamente porreiro. Ele não. Tá bem, ok. Ele pode ser porreiro à vontade, mas ele não deixa de ter o ar piroso por causa disso. É a evolução do Jonah Hill. Exatamente. Quando o Jonah Hill perder uns quilinhos na passadeira rolante. Sim. Então o Hunger Games, que aí vem, vai substituir o Twilight na febre ou quê? Epá, eu não sei. Eu estou com um bocado de. Já algum de vocês leu os livros? Não. Não. Mas vem a Wikipédia. É um livro, um livro Wikipédia. É como a Adriana. Eu relativamente ao Hunger Games, aquilo, como não li os livros e não sei quando é que foram escritos, não sei se são relativamente recentes ou não. Há quem diga que aquilo, relativamente recentes, sim, são. Então aquilo vai ser sempre olhado com desconfiança como um remake americano do Battle Royale com mais hormonas. Sim, sim. Foi logo os primeiros comentários que saíram, foi isso. Mas é isso que me faz estar de pé atrás com o filme. Mas eu, cá para mim, eu acho que todo o receio que tem de isto vai ser o novo Twilight é totalmente infundado. Primeiro, pelo menos pelo trailer, a rapariga Jennifer Lawrence. Não sei quantos mais, Lawrence, exatamente. A personagem de Jennifer Lawrence é uma personagem que é totalmente diferente da Bella Swan. A Bella Swan é um bocadinho mais determinada, só um bocadinho. Um bocadinho mais determinada? Um bocadinho. Olha, eu vou sacrificar-me para proteger a minha irmã. Eu estava a ser Poupa-me irónico. Poupa-me um bocadinho. A ser irónico. Um bocadinho mais determinada. Raios. Bella Swan, que é provavelmente a protagonista mais... Chata. Insípida. Insípida, sim, exatamente. Insípida. É que coisa. De quê? Dos últimos Não sei se é alguém tão, tão chata como ela antes dela. Não, deve ter havido. Mas, assim, tipo, memorável pela quantidade pela negativa, de hate pela quantidade de hate dumb que ela gerou. É um bocado difícil uma pessoa pensar em tal magnitude de ódio concentrado. E sim, eu espero que a desgraçada Kirsten Stewart recupere de depois de ter feito o Twilight. E ela vai começar a fazer um bom caminho. Ela está agora a fazer um filme com um realizador brasileiro. Eu por acaso estou com. Como muito The Wild, ou se o novo Branca de Neve for alguma coisa. Ou Adventureland também. Ou Adventureland. Não achei grande piada do Adventureland, por acaso. Ou Panic Room. Haha. Isso já é de outra era. Já é de outra era. Mas tem ela, mas sim, tem sim, a Patrick Stewart. Mas tem a Stewart, a Kristen Stewart. Patrick Stewart, não. Sim, exatamente. Patrick Stewart. Christine Stewart, para quem não sabe, é filha do Patrick Stewart. Not. Sim. É a lourinha. É fantástico. Bom. Ora, uma das mullets mais conhecidas do cinema da década passada vai voltar. O Tom Hanks a fazer o como é que se chama a personagem dele nos livros do Dan Brown? Sim, o Robert Lang. Exatamente. Lang, é isso. Vou adaptar o Lost Symbol. Que é mau! É mau! Isto é um audio spike em casa. Agora imaginem no estúdio em que estamos a ouvir isto em altos berros. Isto é um autêntico audio spike à la António. Eu vi o Código da Vinci, vi o Anjos e Demónios. Li-os também, li o livro que vinha antes dos dois, A Fortaleza Digital. O Lost Symbol nunca tive vontade. Acho que já era demasiado parecido. Vocês leram? Acham que isto é um bom filme? Nunca li nenhum livro porque foi na altura em que toda a gente disse que a fórmula é sempre igual. E então eu escolhi não investir o meu tempo nessa atividade. A fórmula é sempre igual, uma conspiração. Aliás, há um não, livro dele que lembro, é diretamente. Eu lembro que havia um padrão que podias aplicar e sabias logo quem é que era o assassino ou o orquestrador. Sim, era no aquela do pessoa filme. Que estava a ajudar. Neste livro eu estava um amigo meu a lê-lo e eu disse assim, tipo, os livros do Dan Brown, uma pessoa lê-os em quê, 15 minutos porque ele não só escreve a metro como é de leitura hiper rápida, uma pessoa começa de um lado e cai do outro lado rapidamente porque ou é filler, uma pessoa consegue ler aquilo na diagonal, é impossível. E depois, quer dizer... É a Stephanie Meyer das conspirações. Sim, sim. Eu, pura e simplesmente... Pá, o Código da Vinci em si... aqui, retirando o facto de ver muita gente que, com certeza... E está chocada com a ideia do... com aquela coisa de difamar a pessoa de Cristo... retirando isso e vendo a história, imaginando que se trata de uma coisa totalmente coisa, em si já é muito fraquinha e teve coisa assim, tipo. Assim de todos os livros que ele escreveu, a menos fraquinha talvez seja o Anjos e Demónios, e é por isso simplesmente porque é uma quantidade de set pieces a que estão estruturadas com ritmo. De resto, coisa, o filme é uma seca. O meu livro favorito dele, favorito entre aspas, é o Deception Point, que é traduzido como uma conspiração, que é uma surpresa porque os livros dele nunca têm conspiração nenhuma, nem tramóia, nada. Não nada. Mas o Deception Point é o meu favorito dele, que ainda tem. Eu por acaso achei o mais chatinho. Pá, para mim foi o mais interessante porque não era a mesma treta do costume. Não, o mais chatinho foi o Lost Symbol, peço desculpa, esquece. Que é o segundo. Não, é o segundo mais chatinho. O mais chatinho de todos é o Lost Symbol. E o Fortaleza Digital, achas que dava um filme bom? Não. Nenhum dos filmes do Dan Brown ia dar um filme bom. Por mais que queiras. Acho que dá, acho que é impossível, é impossível. Aquilo é o lowest common denominator. É impossível. Eu não consigo encontrar mérito nenhum na maneira como ele escreve. A maneira como ele escreve. Eu estava a ler o Lost Symbol e eu parti-me a rir numa cena em que basicamente vemos o mal. O mal é todo tatuado e não sei quantos mais. É logo no início. E depois ele veste-se. Ele está numa casa hiper gigante, veste-se com uma capa negra e sobe escadas ao som do Dies Irae do. Do Verdi. Não! Não! Como é que tu foste capaz? E enquanto ainda temos ouvidos, vamos fazer um pequeno intervalo. Até já. Enquanto ainda temos ouvintes e ouvidos. On your thighs, don't know where I'll end up tonight. Oh, never gonna let you down. Pausas. Ih, já estou aí no ar. Vamos embora. Vamos dar início a uma nova rubrica. Recuar. Medo. Medo. Medo. Tens medo? Não devias. Devia. Vim aqui e tenho medo de tudo. António, quando ouves esta música, o que é que ela te faz recordar? Alô, alô? Não, isto é os filmes de 7 semanas a VK de Rihanna. Uma rubrica que não nos visita há muito não, tempo. Não, continua a ser o alô, alô. Peço desculpa. Bem, passando à frente. vamos agora acalmar depois de uma primeira parte caótica com os Daft Punk. Antes de darmos início à nova rubrica, vamos levantar um pouco o véu relativamente às atividades desenvolvidas pelo nosso núcleo cinema. Embora sejamos uma secção autónoma da Associação de Estudantes, o cinema parista é efetivamente aos olhos das distribuidoras e promotoras um órgão de imprensa. É ou não é verdade? Sim. Acho qualquer coisa desse género. Tens ideia que sim? Sim. Peço desculpa, o teu jargão técnico está a obnibular-me. Estás a ficar com a mente enubulada? Não, obnibulada, que é diferente. Bem, como órgão de imprensa temos acesso a regalias a que o comum dos mortais não tem. Uma dessas regalias é o acesso aos visionamentos e às estreias exclusivas para a imprensa. Isto significa que os habituês do núcleo de cinema e regulares colaboradores deste programa, por exemplo, como o António, o Tiago ou a nossa Sílvia, quem temos muitas saudades, são parceiros de sala são parceiros de sala e de fila dos grandes vultos da crítica portuguesa, como o João Lopes ou o Jorge Mourinha. E Vasco Câmara. O Vasco Câmara também. Mas eu por acaso nunca vi, quer dizer, está bem, ok, eu nunca vi mesmo o Vasco Câmara, porque eu não faço a mínima ideia qual é, que é a cara dele. Mas pronto, quando diz, continua. Sabes que eu da primeira vez fui a um visionamento de imprensa foi ver o Avatar e realmente cruzei-me com o João Lopes. Ele é bastante mais alto do que eu pensava, mas ele é um carrancudo de primeira, ele nunca sorri, ele é exatamente igual ao programa de televisão. É o João Lopes, estás a ver o programa de documentários cinematográfico da SIC Notícias? Não. Pronto, passando à frente, acho que é o cartaz. Ok, eu depois hei de ver. Sim. Se isto se trata de uma benção ou de uma penitência, só os mesmos poderão responder. Como vocês vão lá mais vezes do que eu. Depende do filme, a resposta é depende do filme. A companhia deles depende do filme também. Olha, eu sinceramente eu digo-te, o Jorge Mourinho para ver um filme de comédia é o ideal, porque ele é a versão em pessoa do gag reel que tu pões nas sitcoms, estás a ver? É verdade, verifica-se. Porque é assim, diz-se a piada mais fraquinha e está ele lá atrás. E este é o Jorge Mourinho. Bem, mas com um caderno na mão, enquanto está sim, a tirar notas enquanto se não, ele deve ser um pano, cá para mim. Tirando os dois, os outros dois são carrancudos, mas o Jorge Mourinho deve ser um pano. Falando de visionamentos de imprensa, é com base nestes que, principalmente o António e o Tiago, falam todas as semanas nos filmes que estrearam em Portugal e emitem juízos de valor acerca dos mesmos. Ou seja, isto é uma maneira alternativa de dizer que nós não vemos filmes piratas, não sabemos como o fazer e não temos necessidade de tal. Ok. Cof, cof. No entanto, e dado que grande parte deste programa consiste na dissecação e na recomendação dos filmes a não perder nas salas de cinema, há quem seja careta, como eu. Sim. E que não tem a liquidez financeira necessária para se deslocar ao cinema com regularidade desejada. Sim. É com base neste segmento de espectadores muito específico que tem início esta crónica semanal no melhor programa do rádio de cinema. Espera, isto aqui era uma introdução. Epa, era. Meu Deus. Então pensavas que isto era a minha rubrica. Eu não faço stand-up, meu amigo. Vamos dar início. Calma, sim. Vamos dar início a esta crónica semanal no melhor programa de rádio da Alameda, do Arco Cego, do Saldanha e Arredores. Epá, sinceramente. Estás preparado? Ainda não. Eu pensava que já estava a acabar. Então, mas isto é uma rubrica de recomendações, não é uma rubrica de stand-up comedy? Sim, então vá, diz-me. Passando à rubrica propriamente dita. Todos aqueles que tiveram felicidade de crescer com os filmes e séries dos anos 90 têm certamente o seu horário de eleição no meio de muitos indivíduos com testosterona suficiente para fecundar, através de osmose, duas ou três paradas da Ilga. Piada fácil. Se para uns esta questão se resume a recaídas com Power Rangers, como no programa de ontem, já outros têm a tarefa mais complicada na hora de escolher o seu favorito. Uhum. No entanto, no meio de heróis de ação que se tornaram políticos e de barbudos que dedicaram a maior parte do seu tempo ao cristianismo... O Chuck Norris. Há um Academy... Mel Gibson, mas esse não é barbudo. Pai, há um Academy Award nominee... De vez em quando é. Estás a sabotar este momento. Meu momento de escolher. Peço desculpa. Ok, vamos lá. Croquete, vá lá. A música do Croquete. Parte o Croquete do Sequeira. Dos melhores instrumentais. E do Galeto também. Voltando à parte, há um Academy Award nominee que já ganhou o seu lugar na história, não só pela dedicação e intensidade que imprime às suas personagens, mas também pelo facto de tentar falar a língua de sua majestade com a boca cheia de cascalho e outros tritos ou sedimentos rochosos. Sim. Esta semana no Rated R for Retarded, para quem ainda não percebeu o nome da crónica que dá seguimento a uma sequência de posts no site. Não, ainda não percebi, peço desculpa. Vamos falar de um dos desastres... Esse é um dos mais óbvios name drops de todo sempre. Não, eu aprendi-o no GTA Vice City. Obviamente. Sim, de facto. Todos pertencemos a essa geração. Continuando, vamos falar de um dos disaster movies mais marcantes da década de 90 e um dos precursores deste género tão em voga nos dias que correm, especialmente se considerarmos que só nos restam alguns meses até ao final do calendário. Nomeado para um Oscar técnico em 1997, que viria a perder para The Ghost and the Darkness, talvez o melhor filme não animado da história que envolve leões. Estou certo ou estou errado? Talvez. Quem cala consente. Talvez, eu não faça a mínima ideia porque eu não vi. O filme desta semana é da autoria do mesmo realizador de XXX, Stealth e do primeiro da Fast and the Furious. Ui. Com um elenco recheado de estrelas como Amy Brandman, Viggo, nesta altura ninguém conhecia Mortensen, e Sylvester, I Am the Lost Stallone. Ah, a recomendação desta semana é Daylight. Tu vais escolher isso. Pânico no túnel. Eish. Isso por acaso foi um dos filmes que também saiu na TV Guia, mas... To get off the island, you can go over the water or go under it. Tonight, however, commuters are advised to avoid the tunnel. Tiago, tens que pedir desculpa ao António porque tens cortado o pio, coitado. Teve que ser, António. Desculpa lá, mas isto. Estas vozes de trailer não se tiram. António, neste preciso momento, estou ao canto a amoar. Posso continuar? Ou queres chegar aqui à frente? É que aqui estava mais quentinho quando estavas aqui ao meu lado. Não, eu estou a amoar. Podes continuar. Eu, neste preciso momento, eu preciso de um bocadinho de espaço para mim mesmo. Quanto mais tempo amuas, menos tempo falas no clube de fãs do Michael Fassbender. Oh, não. Quando um caminhão recheado de químicos perigosos explode no Holland Tunnel de Nova York, isolando todos os sobreviventes no seu interior... É, não percebemos isso. O trailer não dava para ver, o trailer era só áudio. Cabe a Sylvester Stallone no papel de um antigo especialista de emergência médica, a missão de salvar os indefesos traziam-nos de uma morte lenta e agonizante. Auxiliado por Viggo Mortensen no papel de um alpinista, Sly terá de descobrir um caminho até à segurança e à superfície, no meio dos destroços e dos obstáculos que compõem esta verdadeira armadilha mortal. Pânico no Túnel é exibido no canal Hollywood na próxima sexta-feira, dia 9 de março, às 11h11 da noite. Será uma excelente oportunidade de ver ou rever um dos grandes clássicos de Sylvester Stallone. Este é um thriller que certamente deixará encurralado um misto de emoções nos corações dos espectadores. António, já viste o filme? O quê? Sim, já vi, mas foi há muito tempo. E tens boas memórias dele? E pá, eu não sei, eu só me lembro do Stallone a gritar muito dentro de um túnel cheio de água. E tu, Tiago, já viste o filme? Vi, sim, senhor. E só me lembro do Viggo Mortensen a ser extremamente badass e já não me só morre, senão... Morre logo, acho que era no primeiro terço do filme, infelizmente, que ele tinha uma personagem muito interessante. Mas não era suposto ajudar o outro tipo? Ajuda, mas acho que ele morre quando vai investigar uma estrutura qualquer. Por favor, digam o resto do filme já agora. E esta foi a crónica em que vocês já não vão poder ver o filme porque já contaram toda a história. Mas o filme é para ver ou rever, o filme já tem 15 anos, é a mesma coisa que hoje em dia tu explicares às pessoas o que é que significa Rosebud no Citizen Kane, já toda a gente sabe. Sim, está bem, mas uma coisa é o Citizen Kane, outra coisa é um filme do Stallone que agora anda meio esquecido. Não, agora está em voga precisamente pelos motivos que eu referi, não te esqueças que em dezembro... Quais foram os motivos que eu referi? Peço desculpa a tua verborreia. Continuou a blindular-me e perdi o interesse a meio. Em janeiro, se estivermos todos vivos para contar, a gente conversa, a continuar a conversa. Porque continua, sim. O mundo vai desaparecer em dezembro. Bem, vamos dar início ao clube oficial de fãs do Michael Fassbender. Está a ação iniciada. António, shame. Eu sei que foste ver. Sim, eu sei que fui ver. No Festival de Veneza! Eu gosto de desfogar essa Sim. na cara. Vai, eu estou a fazer agora a dança da alegria, Adriana. Vocês não querem saber como é que é a dança da alegria. Eu gostava de não saber como é que é a dança da alegria. Eu gostava de esquecer o Mas dia, atenção, o eu estou a fazer a dança da alegria em cima de uma cadeira com rodas. Que é muito, muito diferente. António Saltimbanco Mendes. Podemos saber qual é o teu opinião em relação ao vergonha. Saltimbanco? Saltimbanco de circo. Não, uma coisa é saltimbanco, outra coisa é saltimbanco é ladrão. Não, saltimbancos de circo então. Bem, passando à frente, ficamos sem tempo para falar do Ghost Rider também. Não, pensei que iam discutir, mas... Estreia malta incrivelmente perto. É mau. Sabem, existe uma coisa que é um filme ser mau porque, coitadinhos, e nós vamos estar a falar de um filme desses logo a seguir, que é o Ghost Rider... É um filme que é mau porque, coitadinhos, eles são maus a fazerem filmes e não é coisa. Depois, existe o Estreia Mental, que é incrivelmente perto, que vem de um tipo que eu, por acaso, não gosto, que é o Stephen Daldry, mas que, pura e simplesmente, é tão horrivelmente artificial que... E isto vem de uma pessoa que, apesar de tudo, eu vejo que é uma pessoa que é minimamente inteligente. Porquê? Porque uma pessoa estúpida não consegue a dirigir a atores tão bem como eu. E faz aquela porcaria. É um dos poucos filmes em que eu senti-me aviltado depois de ter visto aquilo. Ui, o que aquilo te aviltou? Epá, sinceramente... eu se pudesse... Existe uma cena de um filme do Woody Allen, que é o Hollywood Ending, em que basicamente é uma sessão de imprensa e os críticos estão a sair e estão a preencher um inquérito e estão a ler as perguntas em voz alta. Ah, como é que, como é que tu melhorarias o filme? Deitando-lhe fogo. Recomendaria este filme a um amigo, só se esse amigo fosse o Hitler. É mais ou menos assim. Eu senti-me agastado no final do filme. Aquilo é assim tão mau. E não percebo como é que a Max von Sydow mereceu o prémio de nomeação para melhor ator, porque, sinceramente, aquilo é só para ver se o extremamente alto, incrivelmente perto, poderia ter mais uma nomeação para além de a melhor filme, porque seria um bocado estúpido aparecer lá para melhor filme e depois não ter mais nada em qualquer uma das categorias. Mas ser mais concreto na crítica ao filme, o que é que tu não gostaste precisamente? Achaste é artificial. Achaste que o filme foi inconsequente? Não, é inconsequente, não é coisa. É artificial. É pura e simplesmente artificial. É piegas, é exploração sentimental de uma coisa horrível. Mais que o War Horse. Não, sinceramente... Tiago, uma pergunta. Entre nós os dois. Sim, tipo. A seguir ao War Horse, a seguir ao Slumdog Millionaire, tens mais algum filme que não gostes, que a gente ache espetacular, para além do Juno, para além do Avatar, para além do Titanic? Eu gostei do Avatar. Para além desses. Existe algum que... Não. Não? É daqueles que um gajo refere daqui a pouco tempo e depois eu digo, realmente esse não me diz nada. Mas agora não me vem nenhum à cabeça. Tenho uma ideia contraditória. Ok. Animes exaltados aqui. Atenção, pá. Sim. Isto é o que se chama Mexican Standoff. O War Horse. Eu continuo a achar que a maneira como ele lida com a guerra, lida de uma maneira extremamente humana. E que, apesar de tudo, não é barato. E o Spielberg acredita mesmo naquilo que ele está a fazer. Não, nisso eu concordo contigo. O meu problema é a pieguice que ele traz para tentar fazer um tiro de jogo. Agora, outra coisa é o Stephen Daldry, que quer fazer este filme em que ele sabe, pura e simplesmente sabe, que aquilo é o mais artificial possível. Não existe nada, zero, em que tu possas achar de uma emoção verdadeira, uma personagem que seja verdadeira. Não existe nada que seja humano naquele filme. Aquilo é produto de máquina. Aquilo é aquilo que uma máquina escreveria se olhasse para todos os filmes e quisesse fazer um filme para o Oscar. Fica registado. Não correu muito bem. E em relação à vergonha? Em relação à vergonha, pá, eu sinceramente não é um tipo de filme que eu gosto. Eu tenho de admitir que eu sou um bocadinho mais pipoca do que propriamente dito vergonha, que é feito pelo Art House, director McQueen. Steve McQueen, exatamente. Que é o Steve McQueen preto, não é o Steve McQueen branco. Não é o Steve McQueen do Bullock. Sim. Na foto o Steve McQueen asiático. Mas este Steve McQueen é chamado Steve McQueen por causa do Steve McQueen anterior. Figures. Sim. Então, mas relativamente ao Shame, achas que que o filme foi injustamente esquecido nos Oscars? Foi injustamente esquecido pelos Oscars. Claro, foi injustamente esquecido. O Michael Fassbender foi injustamente esquecido. Eu agora nem sequer me estava a referir relativamente a isso. Estava mesmo a referir às outras categorias. Não, ainda, não, sobretudo o Michael Fassbender vai espetacular no filme. O Steve McQueen poderia ter recebido uma nomeação para melhor diretor que a melhor realizador, que eu, por isso, simplesmente, não desaprovaria. Porque aquilo é sobretudo um trabalho de coisa. O guião é basicamente uma daquelas coisas que tu lês na internet acerca do que é que é do que é a obsessão por sexo. Sim. Mas aquilo é sobretudo um trabalho de realização e um trabalho de ator do Michael Fassbender que é absolutamente fantástico. Uma coisa que eu estou bastante curioso relativamente ao Shame, eu ainda só vi trailers e outros Sim. featurettes e assim, é realmente saber se o filme no fim tem um final satisfatório, se aquilo... Se aquilo se liga tudo como deve ser e não deixa pontas soltas, nem. Claro que não, achas? Isso é o filme do Steve McQueen, Art House. Não, não significa batatas, por isso é que eu estou a perguntar. Que é realmente o. Não digo que fique de pé atrás, mas é realmente um dos aspectos que me levaria a ver o filme, era realmente para saber como é que se o final realmente é satisfatório ou não. No final, sobretudo, tu. O Michael Fassbender acaba por ter de. Ser obrigado a fazer uma escolha agora, claro, como é que essa escolha vai qual vai ser a escolha e como é que essa escolha vai resultar depende de como o espectador o interpretar. Está certo, está certo. Viste o outro filme do Steve McQueen com o Hangar? Não vi, mas sei que tem um plano estático de fazer inveja ao Manuel Oliveira, que é basicamente uma conversa que é filmada com uma câmara fixa num único ponto, num único take, que demora cerca de 15 minutos. Parece Pode interessante, funcionar. Sim. Vamos passar ao outro filme a ser analisado. Deixem-me começar, porque realmente dos três eu fui o único que ainda não viu o filme. Eu já sei que isto vai contra aquilo que vocês vão dizer, mas olhando para a premissa, olhando para as pessoas responsáveis por ele, o do criativo Neville Dean Taylor, olhando para o Nicolas Cage, que é daqueles atores... que ou é tão bom, ou é tão mau, que dá a volta naquela espécie de deixo do bom e do mal. Eu não sei como é que este filme não deu melhor resultado e não foi melhor. É uma resposta. Maiores de 12. Confirma-se, Tiago? Confirma-se. É um bocado mais castrado que os Cranks. Sim, isso já se esperava também, porque é uma propriedade da Marvel. Que palavra tão bonita de se utilizar. Castrado. É castrado. Sim. É como o Die Hard. O último Die Hard, para mim, é exatamente a mesma coisa. Sim. O problema é que isto teve um argumento do Sr. Goyer, David S. Goyer, que já escreveu... Do Blade. Do Blade e do Dark Knight. Do Dark Knight. Não parece nada. Não parece nada. Eu só te digo Mas isso. Mas isso é polido Nolan. E leva ao tratamento dos irmãos Nolan. Pois, pronto. Os Nolan ainda salvam a coisa. Mas o que acontece é que tu tens um argumento desse, que é mau, que é já mau de base... E que tentou ser sério, ou tentou ser ligeiramente maturo, ou mais negro que o primeiro. E depois tens os tipos do Crank, o Taylor e o Nelvadine, que são muito maturos também, por sim, sinal. Sim. E tentaram fazer uma coisa um bocado diferente, tentaram dar o seu toque. Não quero dizer de Midas. Mas não é o toque de Midas também. Eles são, naquilo que fazem, eles são muito bons. Eu pelo menos considero-os assim. Por isso é que eu não percebo realmente porque não teve mais sucesso. Parecia uma é propriediade mal, intelectual é entediante. Talhada exatamente para sim, ser trabalhada sim, por eles. Sim, a palavra é entediante. A palavra é chata. Eu não estava à espera de um filme chato deles. Entediante. É que não existe outra maneira de coisa. Aquilo é feito... Não é em cima do joelho. Não é no chão. Aquilo é basicamente assoares-te para cima de um filme e entregares à audiência. Então é pior que o primeiro? Não. É marginalmente decimalmente, superior ao primeiro. Decimalmente, se calhar. Na minha opinião. Eu não sei. Eu cá, para mim, eu acho que tanto um como o outro são animais demasiado diferentes para os poder classificar. Eu... Mas que, sobretudo, o... Tanto um como o outro são excessivamente, absolutamente, inarravelmente maus em todo o seu ser. O primeiro tinha o Sam Elliott, que é um bocadinho redentor. Este tem melhor ação. A ação do primeiro era... Tem melhor ação. A cena do fim é tão má. Opa, é assim, eles tinham o primeiro tempo... É anticlimático, assim, tipo, morre, pronto, já está. Epá, eles tinham, no primeiro tiveram 110 milhões, se não estão errando de orçamento para fazer um filme. Agora têm 50. Isto devia ter ido direto para... 50, por favor, fazes um filme daqueles com 50 milhões de dólares. Opa, tinhas efeitos especiais. Tinhas atores para pagar. Tinhas pagar ao Nicolas Cage, exatamente. Tinhas pagar ao gajo que fez a banda sonora, que é uma banda sonora que, por acaso, também gostei mais desta, porque é mais negra e eu acho que se adapta melhor à personagem. Epá, o dinheiro tem que ir para algum lado. Ainda houve aquelas cenas todas de animação que eles fizeram para o meio, para estar a explicar os flashbacks. Não, aquelas cenas de animação, por favor. Aquelas cenas de animação é pura e simplesmente eles a tirarem o storyboard porque não tiveram dinheiro suficiente para fazer... O resto com efeitos especiais. Epá, eu tenho que dizer que gostei das cenas animadas. Aliás, eu gostei mais de algumas cenas animadas do que das cenas reais, porque ao menos não foi uma luta para continuar a correr. apenas tinham de... Aquilo é infodump. É impossível. Epá, eles chegarem-te com o calhamaço. Olha, agora para perceberes o resto da história tens de ler aqui esta enciclopédia. Pronto. Para a boa gente, para as pessoas que tiveram a boa ideia de não ter visto o original, estas cenas são ótimas, porque trazem a história toda por trás. Então pondo o problema do outro ponto de vista. Há alguma saving grace no filme? Há saving grace. O Nicolas Cage entretém. Ele faz a dele próprio nos últimos anos. Não é tão bom como o The Bees. Existe uma cena numa discoteca. Sim, a cena da discoteca Que vale a pena, porque o Nicolas Cage pura e simplesmente passa-se nessa altura e sabe que está a fazer um mau papel e, portanto, deixa-se de soltar. E uma one-liner completamente maluca durante uma cena de exorcismo, que também é espetacular. Ninguém está à espera dessa. Não faz sentido nenhum, não estava a fazer nada e não... O Nicolas Cage, nos últimos filmes que faz, ele faz de Nicolas Cage. Ele não se importa se está na época das bruxas, no Drive Angry, onde quer que seja. Ele penteou o cabelo para trás. Exatamente, ele está a fazer o próprio. Desde o Knowing, que o Knowing foi provavelmente o pior filme que eu vi dele, que é dos piores filmes desse ano, aquilo é péssimo. Eu não consigo escolher o pior filme dele. De um tempo para cá, não consigo escolher. Pronto, foi a Mancha Negra. A partir daí, acho que tudo é melhor que o Knowing. Mas acho que eles iam... Não, eu acho que este aqui é mete o Knowing num chinelo em termos de mau. Mas entre ele e o puto, eu não sei quem é que é pior. Quem é que é pior ator? Aquele miúdo. Bem, mas o Nicolas Cage é um tipo que ganhou um Oscar. Mas o Nicolas Cage... Academy Award winner. Sim, houve lá, atenção. Eu acho que era outro, eu acho que era um extraterrestre. Não, o Nicolas Cage, quando ele está para isso... E ele consegue fazer bons papéis. Olha, mesmo adaptado, adaptado, O Senhor da Guerra, assim, por falar dos mais recentes. Sim, também temos o To Live and Die in Living Las Vegas. Apesar de já ser mais antigo dos que eu referi, sim. E depois existe aquele que... e depois existe um mais recente, o mais recente de todos, em que ele faz um bom papel, que é sinceramente um bom papel, que é o do Kick-Ass. Ah, também, Big exatamente. Daddy. Sim. Pai da mas quer dizer... Eu ia diverso mesmo com a cheesiness que já habituou. Sim, sim. Sim, mas é que ele desta vez... só que o Nicolas Cage não é um tipo estúpido. Pode ser pretencioso, mas não é um tipo estúpido. E estamos a falar de que o tipo é o sobrinho do Francis Ford Coppola. Portanto, não vem de um meio que seja, que seja bronco nem nada disso. Ele pura e simplesmente... decidiu começar a divertir-se e a receber dinheiro por isso. E de vez em quando faz um filme que é Saving Grace. De resto, não. Não existe uma única qualidade que eu possa atribuir de humanamente possível a este filme, porque é impossível. Tudo é mau, os efeitos especiais são maus. O Ghost Rider em si está mais engraçado desta vez. Eu achei muito melhor do que da outra. Da outra tinha uns efeitos muito maus, pá. O esqueleto e aquilo tudo. Este está mais fixe. O resto é uma porcaria. Aquelas explosões não fazem sentido nenhum. Não é pelas explosões fazerem sentido ou não. As explosões não fazerem sentido nenhum. Estou completamente a borrifar para aquilo. Aquilo agora aquilo não só é chato como é anticlimático. de todas as maneiras possíveis e imaginárias, e é um sofrimento ter de uma pessoa ter de se arrastar durante quê? Aquilo é 80 minutos de filme, qualquer coisa desse género. 96. Para mim pareceram-me 3 horas. Enfim, pronto, já estou a ver que não leva o selo de aprovação do Nunca de Cinema. Não. Qual é o vosso filme favorito do Nicolas Cage? Digam lá. Nicolas Cage, adaptado, sim. Apesar de eu não ter visto o Raising Arizona. Depende. Eu gosto muito de pôr a questão nestes pontos. O melhor filme do Nicolas Cage é o inadaptado, mas o meu preferido é o Con Air. Epá, eu estou entre o Con Air e o Gone in 60 Seconds. Esse também é bastante cheesy, mas o Con Air... aquilo é um super... Gone in 60 Seconds, vejam o original. Ainda apupem-se à porcaria do Nicolas Cage e Angelina Jolie. Epá, mas eu gosto daquele stack a Elvis, pá. Mas o próprio Con Air, aquilo é uma constelação de estrelas, pá, espetacular. E é um filme de ação na era em que as constelações de estrelas faziam filmes de ação como deve ser. E tem piada. E que é tipo Ocean's Eleven. Sim, o Gone in 60 Seconds, piada. Sim. Eu não consigo ver com isso, mas pronto, ok. Também não gostas do Con Air? Whatever. Não, o Con Air é divertido. O Con Air é divertido, sobretudo por causa da cena da mullet. A mullet do... Não só a mullet do coisa, mas também a John Malkovich, que... basicamente eles dois fazem, Cyrus, fazem um concurso de ham um com o outro. Don't kill the bunny! Pois é. Assim, é giro. Agora, o Gone in 60 Seconds... não, quer dizer... E depois também existe o meu... outro que eu gosto muito é precisamente o Kick-Ass. Porque ele... apesar de haver gente que não gosta dele, assim, o Face-Off também é fixe. É de John Woo. Sim. Mas o Kick-Ass, sobretudo, tem uma parte que é extremamente inteligente, que é... vocês veem o Big Daddy e a Hit Girl, e vocês sabem que vocês são supostos a torcer por eles, mesmo que eles sejam psicopatas. Sim, sim, sim. E, no entanto, likeable, e no sim. entanto... E, no entanto, tu não te deixas de sentir mal, e que é errado estares a ver uma criança a destruir pessoas daquela maneira. E basicamente, põe o mito do Robin e destroça-o completamente. Exatamente. Portanto, é uma sátira muito inteligente aos filmes de super-heróis. O que é esse? Eu acho que, sim senhor, mas também vem do Matthew Vaughn, que, apesar de não ser propriamente dito um dos grandes realizadores, é uma pessoa que é extremamente inteligente e é sobretudo um ótimo produtor. Confere. Mas o que eu gostei mais do Kick-Ass em relação ao Nicolas Cage é que, embora o Big Daddy seja uma personagem extremamente cheesy, eles conseguiram dar-lhe uma certa humanidade. Aquela parte toda da mulher morrer e dele ficar com a... Supostamente na banda desenhada não é assim. Epá, eu já não me lembro. Na banda desenhada, supostamente, aquilo é tudo mentira. O que é tudo mentira? É tudo mentira. O Big Daddy era pura e simplesmente o Kick-Ass, só que é um capítulo mais adiante. Não, ele era um ex-polícia e a mulher... Sim, ele era um ex-polícia, só que ele estava aborrecido e queria fazer alguma justiça pelas suas mãos. E então decidiu fazer o Big Daddy. E criou o Big Daddy porque estava aborrecido. E sabes como é que ele pagava? Sabes como é que ele comprava as armas todas na BD? Como? O gajo tinha uma camada de BDs antigas, primeira edição. Ah, pois era, sim senhor, exatamente. Tinha uma caixa, era como no Pulp Fiction, ninguém sabia o que estava dentro da caixa e os mafiosos andaram todos a caçá-lo para depois estarem uma camada de bandas desenhadas. Engraçado. Mark Miller é muito engraçado. Sim. Isto foi a edição em direto do Director's Cut. Caótica, mas funcional. Sempre. E competente. Já. Yeah. Portanto, vamos deixar-vos aqui com uma musiquinha enquanto... Sim, sim. Cá, portanto, vão-se embora Daft Punk. E já entre foram. Outra música que fantástica, que é o La Mer do Charles Trenet, que é só para desenjoar de músicas eletrónicas. Temos fãs aqui. De facto. Ok, olha, vá. Parabéns, adeus, Rádio pessoal. Zero, e até para a semana. Parabéns à Rádio Zero. Parabéns, sem dúvida. 6 aninhos, 6 primaveras. 6. Eu te um petis ainda. 6 primaveras. Uma criança. Bujichinha.